Porque é o defeito que a criatura menos se confessa. Então, a gente analisar muito bem os nossos atos, porque a gente não se conhece. Então, nós vamos ver que não adianta saber um pouco da verdade para ajudar as pessoas. Nós temos que envolvê-la no amor, no veludo do amor, para poder ajudar a casa espírita. Identificar por que que nós estamos fazendo. E críticas nós vamos receber sempre. Eu falei para vocês que ia dar aqui o segredo para nunca mais ser criticado na vida, não disse? Vocês querem saber? Sim, claro. Não querem saber? Sim, claro. Olha, pessoal, quem estiver dormindo, levanta a mão, que é para eu saber. Vocês querem ou não querem saber a solução para as críticas? Sim, queremos. Sim, queremos. São três regras muito fáceis. A primeira regra é: não diga nada, para ninguém criticar. A segunda regra é: não faça nada, para que ninguém lhe critique. E a terceira regra é: não seja nada. Pronto. Eu falei isso no caso espírita, a pessoa que estava bem aqui na frente levantou a mão e disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. E eu disse: por quê? Vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então, pessoal, não tem como fugir das críticas. Nem o Cristo conseguiu. Francisco de Assis, Chico Xavier, nós, os espíritas, cansamos de criticar o Chico. E as mulheres mais que os homens. As mulheres? Sim. É? Sim, seguro. Nós vamos falar sobre as mulheres daqui a pouquinho. Mulher na casa espírita é uma coisa complicada. Nós vamos explicar. Divaldo disse que se ele fosse defender, ele não faz outra coisa de tantas críticas que ele recebe. Então, pessoal, não se incomode com as críticas. Todos recebem críticas. Se não estão criticando a gente, é porque a gente não está fazendo nada. E Jean Sibelius dizia que não se preocupe com os críticos, porque jamais se construiu uma estátua para nenhum crítico. Somente para os criticados. Porque a gente não vai conseguir agradar a todos, que nem o Cristo conseguiu. Eu tentava muito isso. Porque eu tinha, pelo menos o nome Nazareno eu tinha, né? Mas como estou longe de Jesus. Não podemos nem se comparar com Ele, que é o modelo e guia da humanidade. Então a gente ter essa consciência da nossa pequenez, de não determos toda a verdade, não é porque eu li o Livro dos Espíritos que eu sei toda a verdade e posso estar julgando ou condenando os nossos irmãos. Não. Não é essa a proposta do Evangelho de Jesus. Se nós ficarmos só no estudo, sem prática, sem tolerância, sem amor, nós vamos virar os novos doutores da lei de antigamente. Que foi a classe que Jesus mais criticou, mais condenou, dizendo: ai de vós, fariseus hipócritas, sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas! Eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Vou chegar primeiro do que vós. Porque sois semelhantes ao cachorro que dorme na cocheira do gado. Nem se alimenta da comida do gado, nem permite que o gado se aproxime para comer. Assim sois vós, nem entram no reino, nem deixam os outros entrar. Essa passagem está no Evangelho de Tomé, a tradução de Hermínio de Miranda. Então vejam que o maior problema nosso é o orgulho, porque ele faz nos achar superiores e começar a apontar o dedo para dizer quem está certo e quem está errado. Então, não temos essa autoridade moral para isso. Jesus falava dos fariseus que eles eram cegos, conduzindo cegos, e que inevitavelmente cairiam no buraco. E eu fiquei pensando, mas meu Deus, um cego conduzindo outro cego é uma coisa bonita, não é? Ele está tentando ajudar. Agora imagine um cego condenando outro cego. Isso é pior. Cego conduzindo cego até que vá lá, mas cego condenando cego... Não podemos fazer isso. A nossa missão aqui